se achar. Mas um tremendo avião mexeu com meu coração. Tô grudado na gata, ela é devassa. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.